Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um grande filme. Hoje a gente segue a recomendação da nossa ouvinte Júlia Bicelli. Muito obrigado pela recomendação. Eu não tinha visto esse filme todo, adorei. O filme de hoje é O Lagosta, The Lobster, um filme do diretor grego Yorgos Lanthimos. Ele escreveu esse filme em 2014, 2015, o filme foi lançado. Escreveu esse filme junto com um amigo dele, grego também, Eftimis Philippou. É o primeiro filme que ele faz em língua inglesa. Ele já tinha feito alguns filmes na Grécia. Os filmes principais dele, mais conhecidos, que ele fez na Grécia, né, que fizeram sucesso do mundo todo, foram Dogtooth e Alps. É, também na mesma vibe da Lagosta, na mesma vibe dos outros filmes dele. Ele tem um estilo bem próprio desde o início da carreira. E a gente recomenda, né? Se você gostou da Lagosta, pode ver todos os filmes dele, que você não vai se arrepender. São todos bons. E aí, hoje a gente escolheu a Lagosta porque nós somos românticos, né? A gente quer falar de amor. E também queríamos seguir a recomendação da nossa querida ouvinte. Primeiro dou um oi para de volta, um bem-vindo de volta para o Felipe Sobreiro, grande Felipe Sobreiro. Ele está vivendo o ápice do amor, voltou de lua de mel, acabou de se casar, parabéns, bem-vindo de volta. E aí, valeu, obrigado. Pois é, eu já passei pela aprovação do hotel, fui no iate, estou no período de lua de mel, feliz e tranquilo. E eu, mesmo assim, eu assisti o filme e achei muito engraçado e tal. Eu sei que muita gente considera pesado e não sei o que. Eu achei hilário, assim, eu achei muito... Que filme engraçado, que eu já tinha assistido, inclusive. Pois é, tô de volta, tô numa vibe tranquila, feliz. Vamos ver se eu tenho o que acrescentar nessa conversa sobre sofrência e solidão. Muito modesto, vamos, né? Vamos lá. Vai ter muito que acrescentar, sem dúvida nenhuma. É, inclusive, engraçado você mencionar isso, porque uma entrevista, o Yorgos Lanthimos falou que, quando perguntado sobre se foi difícil manter o tom do filme entre trágico e escuro e dark e o cômico, né? Ele disse exatamente isso, que depende muito da personalidade do espectador. Tem espectadores que vão considerar o filme muito mais comédia, e tem outros espectadores que vão considerar o filme muito mais dark, muito mais trágico. Então depende. Então o Felipe claramente é o nosso coração de pedra. Tá nem aí pra sofrência, ele ri lá, sabe? Eu tenho certeza que ele riu em várias cenas que... Eu fiquei chocado, mas eu admiro ele por isso. Eu acho uma fantástica. Aquela mulher se jogou do quarto do hotel, né? Aí, eu já tá rindo. Só de lembrar a cena, ele ri. Mas é horroroso de propósito, né? É humor negro, pô. Não é light, não. É pesadíssimo, mas é engraçado, né? Não sou um perturbado também. Não, mas é necessário dizer, sim, os ouvintes têm que saber disso, que Felipe Sobreiro é o homem que riu de O Exorcista, de William Friedkin. Exorcista de William Friedkin é uma comédia familiar para Felipe Sobreiro. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Mas depois de assistir umas 10 vezes O Exorcista, você consegue rir, sim. Depois o psicótico sou eu, né? Engraçado, né? Então aproveita aí, Igor, dá um bom dia a todos e fala a sua impressão bem rápida do filme. Como você diz, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando a gente. É, muito obrigado por estarem escutando a gente. Cara, eu gostei muito desse filme, eu gosto muito desse filme. Eu reassisti ele agora pra gente gravar o podcast, eu já tinha assistido ele antes, eu gosto muito desse diretor. É muito engraçado, né, Cinza, porque ele pertence a uma espécie de... Não é bem um movimento, né, Cinza? Eu não sei até que ponto isso é uma coisa que partiu dos próprios cineastas ou se foi uma coisa criada por jornalistas e críticos de cinema, né? Mas existe na Grécia o Greek Weird Wave, né? Assim, a onda estranha grega, que são cineastas como o cineasta de hoje, né, que a gente vai discutir, o Yorgos Lanthimos, eu não sei como é que é pronunciar o nome dele, que fazem filmes que retratam a sociedade de uma forma surreal, meio absurda, bizarra. Eu acho que esses três adjetivos, inclusive, eles caem muito bem na hora da gente falar sobre O Lagosta, né? É um filme surreal, ele é absurdo, ele é bizarro, e por isso mesmo eu gosto muito dele, porque... É, pra mim, eu acho que esse é o barato de você ver filmes, né? Você justamente ver esse tipo de situação. Se você colocar Dogtooth, Alps, O Lagosta, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer e A Favorita, né? Qual que você gostou mais? Dos filmes do Yorgos, é sem dúvida nenhuma Lagosta. É o que eu mais gosto. Eu acho que... Ah, que bom! Ótimo! Eu gosto muito do A Favorita, sim. E o primeiro filme que eu assisti dele também, até hoje eu gosto. Talvez menos um pouquinho do que o Lagosta, mas eu gosto muito, que é aquele The Killing of the Sacred Deer. Aqui no Brasil esse filme se chama O Sacrifício do Cervo Sagrado. O Alps eu ainda não assisti. O Dogtooth, eu gostei dele, assim. Eu confesso que eu tava esperando um pouco... tava esperando que fosse um filme mais forte, porque eu li muito a respeito do filme, dizendo que era um filme... nossa, terrível, que mostrava situações macabras, e eu fui nessa expectativa, e eu achei um filme muito bom, mas ele não tem nada disso, né? Não sei quem foi esse crítico, ou esses críticos se impressionaram tanto com esse filme, mas eu não achei o filme assim tão forte. Eu teria que reassistir o Dogtooth. Mas recomendo também aos ouvintes dos outros filmes do Yorgos Lanthimos. É um cineasta muito bom. Já eu, dele, eu só não assisti o último, né, do Cervo e... do Alps. Mas o Dogtooth, inclusive, eu pensei pra recomendar pro programa, mas eu falei, não, é muito demais, é muito pesado, independentemente do que o Igor tá falando. Ele existe num mundo meio de fábula, assim, não é um filme realista, que nem o Lobster. Mas o Lobster é muito engraçado, assim, tem direto, acontece alguma... Esse absurdo dele é mais pro nonsense, assim. Já o Dogtooth eu achei assim, nossa, velho, esse sim é duro de engolir. Não, é pesado, então, é pesado. É. Se você, como ouvinte, como já curtiu o Lagosta e tal, mas achou que às vezes ele passa um pouco, o Dogtooth acho que não tem nenhum momento de nada de engraçado, né? É só pesado, é super interessante, né? Só pra dar uma palhinha, é uma família onde o pai construiu um mundo fechado pros filhos e ele é tipo Deus pra ele, né? Tudo o que eles entendem é o que eles falam pra eles e é meio propositalmente alterado da realidade, né? Então aquela coisa meio aqueles experimentos, assim, da criança que nunca saiu da casa e tal, e tem todo um drama e é aquela coisa super pesada, é super interessante, mas eu já que sou também, como o pessoal diz, né, coração de pedra, não sei o quê, já eu acho que não é pra todo mundo, né? Acho que o Gustavo ia achar meio demais, e achar interessante psicologicamente e tal, mas é um filme mais duro, assim, que o Lagosta pra mim não é, é puramente simbólico. Diferente quando você já conhece o mundo do diretor, já conhece alguns filmes dele, e aí assim assiste o Dogtooth, aí é diferente, né, porque você já vai com uma expectativa própria, né? Foi o primeiro que eu vi, assim, sem saber nada, né? Ah, e eu acho que deve ser chocante. Eu também, exatamente. Eu, coincidentemente, o Dogtooth era o único que eu tinha assistido dele, e também não fazia ideia do que era, assim, realmente é bem pesado, mas é interessante também. E tem umas coisas, assim, tem uma coisa da linguagem, né, que no Dogtooth faz parte da história e tal, na Lagosta, não faz parte da história, mas tem, né, um jeito que eles usam a linguagem é interessante, né, bem literal, assim, bem explicado. Então esse diretor, acho que ele tem, não sei se nos outros filmes tem alguma coisa assim ainda, mas entre o Dogtooth e o Lobster eu achei que tem isso em comum, assim, essa maneira de usar a linguagem pra mostrar o absurdo da situação sendo literal, né? Ele tira a sutileza, transforma o negócio em uma linguagem literal e aí fica estranho, né? Uma coisa cotidiana fica estranha. O menino que adianta os temas, esse é um dos temas. Ah, foi mal. Não, tá ótimo, tô brincando, é brincadeira, mas é exatamente, é um dos temas principais que eu notei aqui no roteiro. Exatamente isso. Por que que é isso, né? Por que que ele usa essa linguagem objetiva e artificial, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu gostei muito do filme, né? Eu também era meio contra, né? Também tinha começado a assistir o filme, o próprio Lagosta, antes, e tinha parado, porque eu acho que eu tava numa fase da vida que eu não queria ver esse tipo de filme, mas depois assisti a Favorita e adorei, e aí assisti esse e com outros olhos, né? Pensando no podcast, então também eu comecei a colocar o Yorgos como um dos meus diretores favoritos, inclusive, né? Ainda mais assistindo entrevista com ele, né? Você vê que ele é um cara muito fera, que ele também não tem nada de... Igual o Cronenberg, né? Você imagina que ele vai ser ou o David Lynch, né? Você imagina que esses caras vão ser pesados e deprimidos e... Cerebrais. Cerebrais. E não, eles são toda gente boa, simpaticíssima, né? Inclusive, todo mundo quer trabalhar com ele. Ele pôde escolher o elenco a dedo, né? Esse filme tem um elenco espetacular. Colin Farrell, maravilhoso. Rachel Weisz, Olivia Colman, John C. Reilly. Aquela atriz francesa que faz a empregada... Como é que é o nome dela? Não é francesa, não. Ela é grega, eu acho. Ela é grega, francesa. Ela teve já no filme dele anterior, acho que no Alps ou no Dogtooth. Ela e aquela outra mulher que é meio a psicopata também, que mata o cachorro. Ela tá no melhor... A psicopata tá no Dogtooth, né? A menina do Dogtooth. Mas ela, essa... Ariane Labed. Isso, a camareira, ela tá num filme grego ótimo, que também tem esse negócio da linguagem, que é Attenberg, né? Que eu gosto muito. Pra a menina que recomendou esse, talvez goste do Attenberg também. É interessante, lida com esse negócio da linguagem. Não sei se faz parte dessa onda do Igor aí que ele falou, o grego. Mas o, é só para dizer que esse é a Ariane Labed, o nome dela é Ariane Labed, a camareira, né? Ela é grega, francesa, tem as duas nacionalidades, e ela é casada com o diretor. Ela se casou com o diretor em 2015. Inclusive. Mulher dele. Ela é ótima. A, e, além dela, né? Ainda tem a Leia Seydoux, que tá virando, por coincidência, a nossa música. Ah, era ela, é. Eu não reconheci, não. Toda vestida. Toda vestida. Muito fera esse filme, né? Tá todo mundo tão bem, né? Até aquela menina inglesa, Jessica Bardem, que é menina, né? E aí, Ben Whishaw, fantástico ator, né? Ele tá ótimo. Fez o. Ele faz parte do elenco do 007, ele faz o Paddington, ele fez o Perfume, ele fez o John Keats, né, no filme da própria Jane Campion. Né, sobre lindo esse filme, ele tá muito bem nesse filme. Bright Star, exatamente. Bright Star, isso. Só anunciando que hoje não teremos a presença do André, né, que viajou, e infelizmente ele não vai poder estar, mas certeza que ele voltará no próximo. Aproveite bem sua viagem, André. Só aproveitando o fato do Gustavo estar fazendo uma recomendação, também queria fazer uma recomendação para aquelas pessoas que gostaram desse filme e que gostam dos outros filmes do Yorgos Lanthimos e têm curiosidade de assistir outros filmes dentro dessa linha, né? Especificamente filmes gregos, né? Mais contemporâneos dessa Greek Weird Wave, né? Eu assisti recentemente, para fazer, inclusive, o podcast, um filme que eu achei muito pesado, então, assim, eu recomendo, mas com cautela, né? Para aquelas pessoas que são impressionáveis, né? Um filme chamado Miss Violence, dirigido, é um filme grego dirigido pelo Alexandros Avranas. Também dentro dessa estética, dentro dessa linha, eu achei, inclusive, esteticamente muito parecido com o Dogtooth. E, não vou contar detalhes aqui porque, né? Pô, se o Igor achou pesado o filme, esse certamente eu não vou assistir. Deve ser um filme de snuff. É. É um filme sérvio, não chega a ser chocante assim. Deixa eu só complementar então a recomendação do Gustavo. Esse filme Attenberg que ele recomendou, ele é também da Greek Weird Wave e é dirigido pela outra expoente, né, dessa onda, que é a diretora é a Tina Raquel Tsangari. E foi produzido também pelo um dos produtores também, o Yorgos Lanthimos. Não sabia. Eu gosto muito desse filme. É um filme estranho, realmente. Eu não conhecia esse movimento do cinema grego. É um filme estranho, mas mais bonito, assim, minimalista. Uns tópicos bons. Era um filme que eu tinha até pensado que valeria a pena no podcast. Então que bom que deu para falar um pouquinho dele também. Assim, pelo menos recomendar. Boto fé. Então, terminada essa fase, esse filme todo mundo concorda que tem um tom mais satírico, né? Que tem um tom cômico muito forte, né? E é uma sátira, todo mundo concorda que é uma sátira sobre procurar o amor, a busca pelo amor, sobre amor? Porque eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que realmente dá pra você fazer graça com isso, né? Porque é possível procurar o amor? Faz sentido procurar, buscar amor? Procurar uma namorada? Agora eu sou em busca de uma namorada, ou de um esposo, ou de um marido. Faz sentido isso? Se encontra amor assim, buscando? Agora pensando sobre essa sua pergunta, assim, bem interessante. Eu não sei se é exatamente assim, uma sátira sobre a busca do amor, porque esse é um tema muito antigo, né? Esse é um tema que tá na literatura, tá na nossa cultura, tá na cultura ocidental, né? Há muito tempo. Mas eu acho que ele satiriza talvez, sabe, esse quase esse imperativo categórico que a gente tem hoje em dia de que você tem que estar com alguém para ser alguém. Você tem que estar com alguém. Sua felicidade depende, sabe? Sua felicidade está condicionada a você fazer parte de um par. Minha pergunta é isso também, olha. Inclui isso também. Não, sim. Assim, é porque o que eu acho engraçado nesse filme... aliás, várias coisas eu acho engraçado também. Assim, assim como o Felipe, eu ri muito em vários momentos. Mas assim, o que eu acho engraçado... Não engraçado que me fez rir, mas o que é curioso nesse filme é que essa necessidade de você fazer parte de um par no filme, ele é considerado como mostrado como uma regra social. Então, você chega num momento... Você chega num... Sei lá, tem gente que interpreta esse filme como sendo um futuro pós-apocalíptico, um futuro distópico. Eu não acho que é bem por aí, não. É uma espécie de realidade alternativa, né? Então, nessa realidade alternativa apresentada pelo filme, você tem que estar casado, né? Você tem que fazer parte de um par. E isso é socialmente determinado, né? Existem regras para que isso aconteça. Caso você falhe, né? E, inclusive, eu acho engraçada a expressão que eles usam no filme, né? Couldn't make it, né? Não conseguiu realizar. Caso você não consiga realizar essa tarefa, porque acaba sendo uma tarefa, você é transformado em um animal. Ou então você é um pária. Você vai viver junto com os loners no meio da floresta e vai ser caçado e tratado como se fosse um animal. Ou seja, é muito engraçado assim, sabe, o pressuposto, né? Que é a ideia de que, olha, você tem que estar com alguém. Sabe? Não existe opção. Se você não está com alguém, você é um ninguém, você é um pária, você é um desterrado, né? Você é um loner, ou você é tão bom quanto, sei lá, um cachorro, um gato, uma, uma lagosta, assim. Mas isso que eu acho que o filme satiriza mais, sabe? Tipo, por que a gente vive numa cultura em que pressupõe-se isso, sabe? Você tem que estar com alguém para você ser feliz. Eu não acho que o centro da sátira é amor, ou paixão, se apaixonar, sentimentos. Para mim, o comentário é social, né? É sobre relacionamento como uma construção social na qual você é parte, né? Você é parte do casal ou você não é. É mais nesse sentido, né? Eu não acho que ele tá zoando o amor, o apaixonamento e tal. Tanto é que só rola um pouco quando ele foge do hotel e tal. Mas no próprio hotel, aquele esquema de você, quando você vai para um relacionamento, eu acho que nenhum dos que é mostrado lá é porque se apaixonou pela outra pessoa, né? Eles fazem aquele bonding, você tem que ter um defeito como o meu, que é basicamente, né, essa coisa bem brasileira de ficar reclamando, né? E se vocês dois têm o mesmo problema, o mesmo defeito, é isso que vai juntar vocês. Mas nunca é mostrado que, ah, aquele ali olhou para ela e olha só as faíscas e a química, bababá. É sempre uma coisa muito contratual, né? Essa coisa de A mais B igual a C e tal, etc. Então vamos fazer essa sociedade aqui, né? Uma coisa nesse sentido, né? Essa coisa de você é parte do casal, você é um solteiro, né? Nesse sentido. E você realmente é parte para uma outra tribo, né? Que eu até colocaria que se você tem filho, né? Aí você vai para um outro patamar separado, que é independente desses outros dois, né? É um extrato à parte, né? Acho que ele tá zoando com isso, né? Gustavo, como é que você viu o tema principal do filme? Eu achei engraçado em alguns pontos, mas eu não peguei tanto pelo lado da comédia, não. Porque eu achei bonito, assim, o filme também, a coisa da linguagem. Eu achei interessante isso que ele fez com a linguagem. É meio estranhão, né? Assim, todos os diálogos são meio estranhões, assim, né? Bem literais e tal. E aí tudo fica meio absurdo, né? Apesar que se você for ver ao pé da letra, ninguém tá falando nada muito absurdo, tirando, óbvio, a parte de fantasia do filme. Mas eu achei interessante, porque ele né, é uma crítica, essas regras, né, estabelecidas sobre que, né, eu tenho que ter o mesmo defeito, casais são assim, você tem que ser um casal desse jeito e blá, blá. Mas eu achei legal porque ele critica também os supostos rebeldes, né? Assim, a personagem mais filha da mãe do filme inteiro é a Léa Seydoux, né? Que deu um ai, eu gostei tanto quando ela se ferrou, porque dá ódio dela. O pior tipo de psicopata é esse líder de culto, né? Que não coloca o dele na reta em nada, arrisca os outros, né? Então ele também critica isso. Eu lembrei muito do... Eu já falei, eu acho, em outro podcast, do A Mulher do Próximo, né? Do Gaita Lys, que ele falava isso, que no meio da revolução sexual, no meio das comunidades alternativas de sexo livre, etc., a galera começava a se esconder pra viver em casal e criar os próprios filhos, né? E o filme é um pouco isso, né? O cara se apaixona e ele não tem direito também de se apaixonar. Ele queria isso, ele queria viver em casal com a mulher. E aí também não pode. Então, assim, eu acho que é uma sátira, na verdade, desses formatos pré-estabelecidos, talvez, assim, né? De querer... até ele literalmente sacaneia isso no começo, quando o cara não sabe se é bissexual e a mulher fala, ah, não, você tem que escolher. Bissexual dá muito problema, tem que ser... Muito engraçado. Não, ela fala que... Eu achei ótima a expressão que ela usa. Ela fala que dá muitos problemas operacionais, que a gente já tentou fazer isso, mas... Não dá. De tempos pra cá mudou a regra, já não pode mais. Está fora do menu, né? Ela também fala alguma coisa assim. E ele para e pensa um pouco, né? Se ele é hetero homo, ele... Maravilhoso! Ele demora a responder. O que vai ser melhor pra mim, né? O que ele tá assim... O que eu tenho mais vantagem, né? E a Olivia Colman, maravilhosa, tem uma fala dessa cena espetacular que ela fala assim, olha, se você... Quando você se transformar no animal que você escolheu, você precisa buscar um par que seja da mesma espécie. Porque se um pinguim e um hipopótamo seria absurdo. Como se o que ela tinha falado antes não fosse nada absurdo. Né? Que ela tá explicando as regras do hotel e que em 45 dias, se ele não arranjar um par, ele vai se transformar num animal que ele escolheu. Como se isso não fosse absurdo. O absurdo é duas espécies diferentes. Que é meio o tema central, é um ponto forte do filme, né? Um dos pontos centrais, essa questão das características que em comum, as características marcantes. Né? Isso é fundamental em ambos os mundos, porque são dois mundos, né? que o Yorgos criou para esse filme. Né? Ele criou o mundo do hotel fechado, dos casais, né? Dos solteiros que precisam se transformar em casais, e o mundo selvagem, o mundo da floresta, que é o mundo dos solteiros, dos loners, né, dos solitários. Que precisam continuar sempre loners, solitários. Um outro aparato de regras também tão estrito, ou mais estrito que o mundo fechado, né? O mundo do hotel. E é meio que metade o filme, né? A primeira metade se passa no hotel, a segunda metade é bem organizado, né? A segunda metade na floresta, né? Na floresta com cenas na cidade. E com duas figuras femininas poderosas, né? A Olivia Colman, chefe lá do hotel, e a Leia Seydoux, a chefe do culto. E é uma característica, esse negócio que é da linguagem, que o Gustavo falou, característica marcante do Yorgos, né? Porque não só a linguagem, mas o mundo que ele cria para os filmes dele são um mundo, exatamente, um mundo fechado, com regras que ele cria, e os personagens seguem essas regras objetivamente, né? E daí sai o drama, né? De seguir ou não seguir essas regras, né? E os diálogos, né? Eles têm essa impressão de que são artificiais, são literais. E o filme e o cenário também, né? O cenário tem essa a direção de arte. Até a floresta, sabe? Eles têm essa tina de ser artificial, de ser criado, de ser sintético. Meio Wes Anderson um pouco, assim, né? Essa coisa meio artificial, né? Eu pensei muito no Wes Anderson, exatamente, né? Ele é exatamente como o Wes Anderson. Ele cria mundos próprios, né? Ele tem uma visão que não é o mundo real. Só que não é tão óbvio, né? É, que não é tão literal, tão simétrico e tão perfeito. Mas é um mundinho completamente construído, assim, né? Com certeza. Os personagens, eles não têm uma individualidade humana. Porque não é importante pra ele isso. Pro diretor, pro Yorgos. Ele quer falar de relações, né? O Felipe, ele viu isso. E eu achei interessante o que ele falou. Que é um filme que satiriza relações sociais. E eu acho que o Lagosta também. O protagonista do filme, ele não tem uma individualidade. Concordam comigo que ele tenta agradar as mulheres que estão numa relação de poder acima dele? Que ele está sempre tentando obedecer as mulheres? Inclusive o final fecha nisso, né? Se ele vai ou não, se moldar a mulher, né? Fica no final dúbio aberto, vai ou não vai. Então eu deixo essa pergunta no ar, assim, vocês acham que esse mundo sintético que ele cria, né, o mundo Yorgos Lanthimos, né, e todos os efeitos que isso causa, vocês acham que isso faz a mensagem, né, faz a ideia e a tese ficar mais forte, mais interessante? Vocês concordam, inclusive, com isso, que os filmes dele têm essa característica meio ensaística, que ele, no fundo, ele está argumentando um ponto? Eu não sei se eu concordo, não. Primeiro, eu acho que ele tem individualidade, sim. Eu acho que a coisa da linguagem é interessante porque ajuda a gente a prestar atenção em coisas que, se a linguagem fosse natural, a gente não prestaria. Parece como um alienígena descreveria diálogos humanos, assim. Uma pessoa que não tem muita intimidade com como os humanos se comunicam. Parece que quem escreveu o roteiro é um alienígena. Tá vendo de fora o negócio, assim. E aí fica muito mais interessante, porque diálogos que seriam ultra banais se transformam num negócio interessante. Eu acho que ele... Que sim, na verdade é isso. Eu acho que sim, ele tem a individualidade dele. Eu acho que o grande dilema dele, na verdade, é a dificuldade justamente de conseguir pensar um amor fora dessas regras todas, né? Eu discordo do Felipe um pouco. Eu acho que no final a hesitação dele não é só tipo, eu vou me submeter e ser igual a ela ou não, não, não. Eu acho que a hesitação também é, eu preciso realmente ser cego igual a ela pra ter um relacionamento com ela? Porque essa é a questão desde o começo, né? Ele tá preso nesse negócio que você tem que ter o defeito igual ao outro, você tem que ter, que é uma regra bizarra, né, absurda, mas que ninguém questiona em nenhum momento, né? Pelo contrário, ele vai lá e entrega o amiguinho dele que bate o nariz na parede pra sangrar o nariz e tal, uma hora lá. Então eu acho que no final também a hesitação dele é isso, é tipo, peraí, mas eu não preciso, talvez eu não precise ser cego igual a ela pra, né, ser apaixonado por ela e tal, mas não sei se dá um aspecto ensaístico, talvez, mas é muito interessante essa coisa da linguagem. Eu não conhecia o movimento que o Igor falou, talvez seja uma coisa desse movimento do cinema estranho grego, assim. Mas eu acho que é muito único. Eu nunca tinha visto nada que não fosse... O Attenberg é um pouco assim também, então fora desses gregos aí, eu nunca tinha visto nada que usasse isso tão bem. Fazer você assistir um negócio, você tá o tempo todo... Tipo, é limítrofe, assim, entre o completamente artificial, porque é uma linguagem artificial, mas crível. Ficou muito bem feito. Eu gostei muito disso no filme. Que parece que os personagens dizem que eles realmente querem dizer. Não tem subtexto, não tem uma segunda agenda. Eles falam o que eles sentem, o que eles querem. Assim, sabe? Eles falam a verdade nua e crua, né? Exatamente. Não tem sutileza, não tem aquela tentativa do subentendido, não tem jogo. Que é uma parte crucial da linguagem, né? Eu acho que é isso que é o experimento dele com a linguagem, é tentar uma linguagem sem subtexto, sem nada... Sem duplo sentido, né? Sem duplo sentido, exatamente. Tanto que quando ele precisa se comunicar com a mulher fora da linguagem, ele cria uma outra linguagem de gestos e não sei o quê, né? Não é... precisa ser um negócio literal, né? Estão falando dessa falta de subtexto na forma como os personagens do filme se expressam. Engraçado, eu não tinha reparado nisso, né? Assim, o que mais me chamou atenção a respeito da forma como eles falam é que muitas vezes... É engraçado, assim, eu acho que eu discordo um pouquinho de... Alguém disse assim, que eles se expressam totalmente, eles são totalmente sinceros, eles falam o que eles pensam. Eu não sei, assim, a impressão que me deu é que a linguagem, os diálogos, né? A gente está falando especificamente das interações entre os personagens. Os diálogos, eles são estranhos, eles chegam até nós com um alto nível de estranheza, porque eles são muitas vezes totalmente destituídos de emoção. É como se houvesse um afastamento, assim, ao contrário, assim, sabe, entre a pessoa que está falando e aquilo que ela está dizendo. Em vários momentos, elas, assim, aquilo que elas estão comunicando para as outras pessoas são lugares comuns, são jargões, são informações enciclopédicas, o que você deve fazer para você limpar a camisa que está suja de sangue, caso o seu nariz comece a sangrar e a sua camisa fique manchada. Então, é como se fosse um artigo da Wikipedia que aquela menina está falando para ela. E essa é a comunicação entre os personagens, esse é o diálogo. Então, assim, há muita informação, mas não há muita emoção nisso que eles estão falando. Você tem razão, tem vários diálogos, tem várias cenas em que o diálogo ele é puramente de instruções, um dando instruções para o outro. Eu concordo com você, né? Destituído de emoção, total zero. Mas, por exemplo, o que a gente quis dizer com relação a ser literal e dizer exatamente o que os personagens querem dizer são cenas mais de clímax, são cenas, por exemplo, de conflito. Aquela cena do... O Gustavo já deu a palhinha, né? A cena em que o Colin Farrell entrega o Ben Whishaw, né? Como é que se fala? O cara manco que bate o nariz na pia, né? Entrega para a mulher com que ele está casado, tentando se casar, né, no iate. Ele fez exatamente o que ele quis fazer, sem rodeios, sem segunda agenda, sem ironias. Ele falou exatamente: eu não quero que vocês tenham esse sucesso, eu não quero isso, eu vou falar exatamente o que eu realmente acho dessa relação de vocês dois. Ou então, quando ele reencontra o John C. Reilly, como é que é o nome dele no filme? Qual é a característica marcante? O homem que tem lisp, né? Que tem a língua presa. The Lisping Man, exatamente. Tem a língua presa, o homem com a língua presa. Que ele fala literalmente o que ele acha. Eu acho que você não tem a menor chance de encontrar ninguém. Você é muito feio. Tipo isso. Tem uma coisa meio infantil nisso, né? Eles têm meio crianças falando, né? Não, assim, não tem filtro, né? Não tem esse duplo sentido e tal. Parece uma linguagem dessexualizada, né? Engraçado. Talvez seja uma coisa do filme, assim. É um negócio tão cheio de regras. Inclusive, quando a mulher quer falar pro... A mulher que se mata, que dá em cima dele, ela fala ultra literalmente, né? Se você pode ir lá em casa, eu posso fazer sexo oral em você. E se você gostar de sexo oral, eu também posso fazer sexo oral. E minhas coxas são muito bonitas. E... A mulher dos biscoitos, essa é ela. Então, ela tá falando sobre sexo, mas é um negócio bem dessexualizado, né? É tudo meio estéreo, né? Esterilizado. Essa linguagem literalizada, por que que ela é literalizada? Justamente porque ela é sem emoção. Você chega pra uma pessoa e fala: você é muito feio, sabe? Tá, eu estou enunciando, né, colocar entre aspas aqui, uma verdade, sabe, se a pessoa realmente for feia ou se eu realmente sou da opinião de que ela é feia, mas a forma como isso é entregue no filme é totalmente sem emoção. Ele poderia falar assim, sabe, tipo, não, mas, nossa, você é tão feio, sabe, você, não, ele fala, você é muito feio, é tudo muito estático, é tudo muito plano. Eu acho que a verdadeira estranheza seria não dessa, ela advém não dessa sinceridade infantil dos personagens, mas de fato, assim, sabe, tipo, eles têm muitas características infantis, né, que a gente nota ao longo do filme inteiro, mas vem dessa carência de empatia, né? Quando eu falo assim, não tem emoção, os personagens, tem o caso mais notório, né, daquela mulher que ela é heartless, né, escrita no filme, né, como sendo uma mulher sem coração, mas eu acho que ela é epítome disso. Mas o próprio personagem principal, o David, né, o Colin Farrell, e eu acho que todos os outros personagens, né, eles carecem de algum tipo de empatia. A ideia, inclusive, eu acho que é que se cria um mundo em que parece que as pessoas perderam a capacidade de sentir. Daí talvez a necessidade de você ter que forçar as pessoas, né, a estarem em um casamento, a estarem num relacionamento, porque de outra forma elas não se procurariam. Daí a necessidade daquele teatrinho ridículo, né, de mostrar assim, sabe, você, mulher andando sozinha, o que, que pode acontecer com a mulher andando sozinha? Ou então um cara comendo a comida dele sozinho, ele pode engasgar e pode morrer. Ou seja, estar sozinho é ruim, você tem que estar com alguém. Mas isso é colocado de uma forma muito racional. Utilitário, sabe? Né? Não é porque, é bom. É utilitário, exatamente, perfeito. Uma forma utilitária, uma forma funcional. Não é porque é bom, não é porque feels good. É por isso que eu acho que a sátira tá nisso, né? Não tem sentimento, né? É uma coisa de status de você estar dentro desse construto de casal. Então é útil, é bom nesse sentido. Você tá cumprindo essa regra, né? Por isso que não tem romance muito e tal, só quando ele vai pra floresta, né? Porque essa coisa não, de você querer estar casado, você tá, é uma coisa mais de performance do que de realmente o que você quer. É o que eu sinto que o diretor tá falando, né? Você entrou nesse personagem de parte de um casal, né? Marido. A gente não pode esquecer que ele também satisfez o outro lado. Também. Que é interessante que o lado oposto, né? O lado selvagem, quando ele foge dessa opressão de ter que pertencer a um relacionamento que o hotel e a sociedade estão impondo, não é que ele pode ter o que ele quiser, né? Quando ele vai pra floresta, ele obrigatoriamente não pode ter, né? Então tem a opressão dos dois lados, né? Não tem uma utopia nenhuma, né? Os dois lados têm suas farpas. Os dois lados têm regras estritas, né? Como se as pessoas, como o Igor falou, como se as pessoas não soubessem se comportar. Então elas precisam de uma série de regras inequívocas. E que você não pode descumprir. Você não pode dobrar. Então as pessoas também não sabem ser sozinhas. Se elas não sabem achar um casal, né, não sabem se relacionar, e precisam daquelas regras fechadas do hotel, elas também não sabem como se comportar sozinhas. Como o Gustavo tinha mencionado, né? Se é proibido ter um relacionamento, tem a primeira metade do filme é proibido não ter um relacionamento. E na segunda metade é proibido ter um relacionamento. E ele descumpre as duas regras, né? Na primeira metade ele descumpre, na segunda regra ele quer ficar sozinho. Ele tenta, mas no fundo não consegue, porque ele decide... É engraçado isso, né? Ele escolhe a mulher sem coração. Mas eles não sabem, é engraçado. Isso eu acho que isso que o Igor falou é central mesmo. Como não tem campo cinzento, assim, não tem jogo de cintura, meio termo, entendeu? Então eles não sabem, que mesmo quando ele tá na floresta, ele não sabe muito bem se relacionar. Ele gosta da Rachel Weisz, mas ele não sabe muito bem como se... Ele tenta se relacionar mais ou menos como era antes, como era no hotel, né? Assim, tentando achar uma coisa em comum com ela e tal. Quando ele descobre que tem astigmatismo, né? Aí ele diz, agora sim encontrei alguém que nem eu. Exatamente. Mesmo ele tendo gostado dela, ele precisa saber se ela tem alguma coisa igual... E nessa cena mesmo que ele chama o cara de feio, antes de chamar o cara de feio, ele fala, você é o meu melhor amigo do mundo. Aí o cara fala, não, mas não era o John? Ele fala, quem é John? Ele não tem sutileza nenhuma, né? Assim, ele parece um algoritmo falando, assim. Eu achei isso, pra mim, é o mais interessante do filme, é isso. Se fosse com essa mesma história, mas com a linguagem normal, não seria nem 10% tão interessante. Então a gente tinha que meio que pensar um pouco rapidinho sobre isso, né? Por que que fica tão mais interessante assim? Por que um mundo artificialmente criado é mais interessante do que se fosse um mundo real? De forma geral, você fala ou especificamente nesse filme? A gente pode falar sobre essas duas questões, né? Especificamente nesse filme, ou no, na obra do Yorgos, né? Nas obras desses diretores que criam mundos próprios, né? Tipo Wes Anderson, como o Felipe tinha falado. Ah, no caso dele, eu acho que especificamente porque enfatiza o negócio. No Dogtooth também é isso. Quer dizer, o que acontece no Dogtooth acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem... O mundo é mediado pela família, né? Você... A sua interpretação e sua maneira de existir no mundo é passada para você pela sua família. Aí ele vai e exagera isso, né, e cria uma família totalmente fechada que muda o sentido das palavras e etc. E no Lagosta também, né? Todas essas questões existem quando você tenta viver em sociedade ou como casal ou como solteiro, né? Essas cobranças, essa necessidade de achar uma coisa em comum. Eu não cheguei a viver isso, mas eu imagino que com um aplicativo de dating, é um pouco isso, né? Você tá listando coisas ali, aí você tem que tentar bater coisas, né, que estejam em comum no que você tá listando ali. Então você não dá muita chance para o que não tem uma coisa inicial. Quase como se você estivesse perguntando para a pessoa se ela tem miopia, né? Ou não. Antes de poder ter alguma coisa, né? Um relacionamento e tal. Então eu acho que o exagero ajuda a mostrar o que tem de ridículo nisso, né? Não, uma metáfora, né? Isso, não é totalmente ridículo, tem a sua função, e aí por isso que quando ele vai pra floresta lá, ele percebe que, né, tem a sua função, não é 100% ridículo, as regras existem por um motivo e tal, e existem os benefícios de se viver em casal, de se submeter a essas regras de sociedade, etc. Mas o exagero ajuda a gente a perceber, né? Eu acho que tem uma função bem específica, assim, esse estilo bem seco, né, essa estética, assim, sabe, bem Estou usando isso quase como sendo um lugar comum aqui, desculpe, assim, repetindo muito essa expressão, assim, essa estética sem emoção, essa estética mais seca, assim, sabe, do Yorgos Lanthimos, e que outros diretores têm também. Eu acho que o caso mais conhecido no cinema é o Robert Bresson, Hal Hartley, estou pensando aqui um cineasta norte-americano, enfim. Né? Porque eu acho que o que fica mais relevante aí nesse caso, e o filme eu lembro que ele foi criticado um pouco por causa disso, né? É justamente esse aspecto de sátira social. Né? O Yorgos Lanthimos, ele é um diretor que... Eu chutaria, assim, pelo que eu já vi de entrevistas com ele, assim, o principal objetivo dele é fazer a plateia dele pensar. Como é que você pode? Você pode fazer isso de várias formas, né? Mas assim, uma forma que eu acho muito eficaz, que não foi inventada por ele, né? Aliás, isso é uma coisa que vem do teatro, né? Isso vem especificamente do teatro bretiano, é você estabelecer algum tipo de distanciamento entre a plateia e aquilo que está sendo mostrado, na peça ou no filme, né, no caso. O Yorgos, ele faz isso muito bem, justamente mostrando essas situações absurdas, que são tratadas dentro desse universo do filme como sendo algo perfeitamente normal, dentro de uma lógica bizarra, mas que faz todo sentido para aqueles personagens que estão vivendo, e eles enunciam aquilo que eles querem, ou aquilo que eles são, quase sem nenhuma emoção. Isso é super interessante, porque isso causa justamente esse distanciamento, sabe? Você passa a observar, sabe, aquelas situações e você começa a refletir, sabe, sem perceber você começa a refletir, putz, mas isso é um absurdo, e isso está sendo tratado como sendo uma coisa totalmente ordinária no filme. Eu acho ótimo aquele exemplo que o Diego deu daquela conversa que a Olivia Colman tem com ele logo no começo do filme, né, ela falando com toda a naturalidade, assim, sabe, que qual é o animal que você quer ser? Excelente escolha, sabe. Então mesmo quando os personagens estão com raiva, ou mesmo quando eles estão elogiando alguma outra pessoa, eles falam isso de uma forma totalmente plana. Blasé. A narração também é blasé, né, da Rachel White. A narração também é blasé também. Eu acho que isso reforça a intenção do diretor, sabe, ele tá fazendo uma sátira social e ele quer que a gente preste atenção nisso, não se identifique, é como se ele estivesse piscando o olho pra gente, fala assim, não se identifique tanto com esse personagem não, assim, sabe? Preste mais atenção nisso que tá acontecendo com ele. Entre eles, né, entre os personagens, as relações são importantes, né, por isso que eu falei que os filmes dele têm uma qualidade ensaística, porque se ele fosse literal, se ele fosse fazer sem esse arcabouço metafórico todo, sem criar esse mundo inteiro, seria direto, né? Seria ensaístico, seria um ensaio. Eu acho isso. Ele diria claramente o que ele acha. Seria um vídeo do YouTube dele falando, né? Meia hora, assim. Eu acho que ele cria todo esse mundo, né? Esse universo, pra falar, pra poder se expressar o que ele quer dizer sem ser literal, né? Pra gente tentar descobrir. E como você falou, né? Sem ser literal, o importante é assim, ser naturalista também, né? Que eu... Não é... Ele não tá tentando retratar a realidade. Eu fico pensando, eu gosto muito desses diretores que fazem isso, né? E ou vai pra uma coisa mais teatral, ou mais artificial. Acho que isso reforça muito esse aspecto meio literário de cinema. Eu gosto muito, sabe? Que não tá muito preocupado só em, né, deixar a câmera lá parada e o pessoal improvisando e tal. Coisas que o Wes Anderson fez. A gente falou da versão do Macbeth, do Coen, que é aquela coisa toda artificial, assim, que não é teatro, mas é um cinema meio contido, meio super artificial, construído, que esses filmes do Yorgos Lanthimos têm também. Eu acho que isso reforça muito o conteúdo da coisa, né? É diferente e não tira o valor de outros tipos de roteiro que é mais naturalista e tal, mas eu pessoalmente curto muito, né? Eu acho que é divertido, é quando nem ler um livro do sabe, sei lá, a vibe dos livros dele me lembra um pouco, sabe, o bom latino-americano, sabe, não necessariamente realismo mágico, né, mas uma vibe assim, Júlio Cortázar, sabe, uma coisa assim, eu acho muito legal, que ele tá apontando pro próprio meio, né, não é só a historinha, e sim o meio, o modo como ela é contada é importante, né. Então o fato de todo mundo ser meio blasé, de todo mundo usar a mesma roupa, de todo mundo falar o que pensa, né, tudo faz parte. Tudo faz parte de uma tessitura, de um mundo que ele cria, né? Inclusive a direção de arte, né? O cenário, ele reflete essa característica meio bland, meio sem sal, né? Meio ascética, né? Você vê que não tem personalidade, não tem individualidade os quartos, né? Especialmente porque é um hotel. Se você assiste outros filmes dele também, né? Você não tem, é tudo meio sem graça. Acho que o mais chamativo, assim, visualmente, é o da favorita dos que eu assisti, né? Que é mais por causa do mundo que ele tá mostrando, né? Mesmo assim, é um mundo super artificial também, né? Naquela história, né? O Gustavo tá falando de linguagem, mas talvez a gente possa dizer que a linguagem inclui-se tudo, né? Não inclui não só os diálogos, né? Mas inclui também a câmera, né? Os movimentos de câmera, o uso que ele faz de zoom, o uso que ele faz câmera, né, quando tem relações de poder, né, como ele põe a câmera mais embaixo ou mais em cima. Isso faz tudo da parte da mesma linguagem, né? Uma linguagem grande, assim, né? Tem muitos espaços abertos, né? Assim, tem muita... como é que se fala? Enquadramentos que você vê todos os personagens, né? E tem um espaço grande entre eles, né? Isso acentua muita frieza, né? E muito a... Isso que o Igor tá sempre falando, né? Da falta de emoção. Da teatralidade, né? O que tô dizendo isso tudo? Porque a gente tá falando das relações, né? E eu acho que ele... Não sei se todas, mas tem várias cenas no filme e um ponto forte do roteiro são as relações de poder. Eu acho que nesse filme especialmente, talvez nos outros também, ele quer falar muito sobre relações de poder entre um e outro. E nesse filme fica super claro, não em todas as relações entre os personagens do filme, mas tem várias circunstâncias onde um tem mais poder sobre o outro, né? E aquilo que o Igor estava falando, né? Parece, como não tem empatia, né? Quem exerce poder não tem uma crise de consciência, né? Não tem uma, assim, sabe? Eu tenho esse poder e eu vou exercer esse poder. Sem problema nenhum, sem remorso, sem culpa, sem nada. E quem tá lá obedecendo, quem tá na relação inferior, tem mais opções, né? Ou você se submete ou você se rebela. É meio isso, sabe? Eu acho que é um tema interessante falar, sabe? Tem várias relações de poder no filme. E ele aponta muito pra várias, né? Especialmente entre o Colin Farrell e as mulheres. E ele quer dizer alguma coisa com isso, né? E a relação que tem menos... Não sei se o Gustavo vai concordar, a relação que tem menos desequilíbrio de poder é a relação que ele tem, que ele estabelece com a Rachel, né? Com a Rachel Weisz, com a mulher míope. Não sei se isso fica tão, assim, óbvio, não. Ele é meio tabaréu, né? Os amigos dele é tudo um mais tabaréu que o outro. Tanto aquele ator, inclusive, é comediante, né? O que faz o Da Língua Presa. John C. Reilly. Ele faz de tudo. Mas ele faz ele é muito bom dramático também, mas ele faz muita comédia. Então, os caras são meio losers, assim, né? Meio tabaréuzão. Mas não sei se qual seria o ponto do diretor. Eu vejo assim como uma coisa muito aleatória, que ele mostra a aleatoriedade das coisas, dessas relações, dessas convenções. Por isso que eu acho que é tão literal as regras e tão infantis. Porque então, eu acho que ele está mostrando um pouco como é aleatório, como é puramente convencional as regras pelas quais a gente... Aleatório ou arbitrário, eu diria, né? Arbitrário, exatamente. Puramente arbitrário. Acho que foi o Gustavo que falou, né? Porque o que vai adiantar eu saber que a próxima namorada... Eu vou buscar uma namorada que goste de filme também, porque eu adoro assistir filme, então ela precisa também gostar de assistir filme. Isso vai determinar o sucesso do meu relacionamento? Ou é puramente aleatório, sabe? É arbitrário. É, mas não é isso, não é total. O que eu acho legal é que o filme não mostra que é totalmente arbitrário, porque quando ele vai pra selva, ele percebe que alguns aspectos disso são necessários. Ele gostaria de manter, entendeu? Então não é puramente arbitrário. Isso que eu achei interessante, é equilibrado no filme. Ele satiriza as duas coisas, entendeu? É, a rigidez, na verdade. Talvez seja isso. Ele satiriza a rigidez. Exato. Porque a rigidez é... Por que tem que ser rígido? Porque essa rigidez se instala nas relações meio de forma inconsciente, no inconsciente coletivo. Ninguém sabe por que está seguindo aquela regra. Fica uma coisa meio mitológica, quase. A gente está seguindo porque tem que seguir. Porque é assim o mundo. Eu acho que ele meio que está brigando com isso. A gente pode disputar por que eu tenho que seguir aquilo. Por que tem que ter características em comum. Né? Por exemplo, as próprias regras do mundo selvagem, do mundo solitário, né? Achei tão engraçado aquela cena que ela fala pra ele: da onde você veio? Onde você tava? Ah, eu tava bem ali me masturbando. Que é proibido no hotel, mas recomendado, obrigatório até na floresta, né? É obrigatório. É a única maneira que você tem de atingir prazer na floresta é se masturbando. E ele vai lá e aí ele descumpre exatamente essa... Ele tava doido pra ficar sozinho se masturbando no hotel, mas aí chega na floresta ao contrário, né? Ele tá doido pra se relacionar com a mulher míope. Com a Rachel Weisz. Essa coisa da grama sempre é mais verde do lado do vizinho, né? Ele nunca tá de acordo com o meio, né? Sempre é o oposto ao que ele quer no momento. O ser humano sozinho, ele precisa... tipo assim, as regras são o sozinho, solitário, ele precisa ter prazer se masturbando apenas e ele precisa cavar a própria cova, ele precisa cuidar da própria morte, da própria maneira que ele vai morrer. Porque ele é sozinho. Ninguém vai fazer por ele. Ele precisa saber passar um remédio nas costas, sozinho. E tem que seguir isso. Essa cena eu acho muito engraçada, né? Que você falou, a Leia Seydoux, ela pergunta, né? Não, é justamente a cena da dança, né? Que já por si só é uma cena muito engraçada. Aí o Colin Farrell, ele chega atrasado, né? Na comemoração, em que é uma comemoração que ninguém tá compartilhando nada, né? Assim, é uma comemoração quase que é uma anti-comemoração. Todo mundo tá dançando sozinho, né? A própria música. Eles fizeram tipo um ataque lá no hotel e estão voltando, né? É, justamente. E aí ele chega atrasado, ela pergunta, ah, onde é que você tava? Ele fala assim, ah, eu tava me masturbando atrás da árvore. E ele fala isso isso de uma forma muito direta, muito literal e sem nenhuma vergonha. É interessante que ele faz isso porque o Buñuel, ele faz isso também. É, agora, não sei se é no Discreto Charme da Burguesia ou no Fantasma da Liberdade, mas tem uma cena de um desses dois filmes do Buñuel em que tem um grupo de pessoas conversando à mesa, só que com um detalhe bem inusitado. Assim, elas estão conversando à mesa e elas estão sem calças, sentadas em privadas. Então, enquanto elas estão defecando, elas estão conversando à mesa. E aí tem uma delas que fala: ah, posso usar seu banheiro? Aí, ah, sim, o banheiro fica aqui à direita, né? Dá indicações da localização do banheiro. Aí esse personagem se levanta, ele vai ao banheiro, e aí no banheiro o que ele vai fazer, né? Ele tava defecando na frente de todo mundo, né? A mesa. Aí no banheiro ele vai jantar. Ou seja, ele vai fazer algo que você não é permitido que você faça na frente de outras pessoas. Ou seja, o Buñuel, ele desloca o momento da vergonha, sabe? Por que que você tem vergonha de defecar na presença de outras pessoas? Isso faz tanto sentido, se for pra pensar, isso faz tanto sentido, assim, a gente meio que toma isso como óbvio, né? Claro, assim, como assim, eu vou defecar na frente da minha família, do meu marido, da minha esposa? Claro que não, isso é absurdo, isso é nojento, não sei. Mas ao fazer essa cena, ao deslocar a vergonha, ele justamente aponta para isso. Essas regras sociais, elas são exatamente isso que você falou, Diego. Elas são arbitrárias. Por que que defecar na frente das pessoas é vergonhoso, mas comer na frente das pessoas não é vergonhoso? E se a gente invertesse essas regras? E ele faz isso de uma forma, também no filme, assim, totalmente literal, né? Sem emoção. Só a tradição que mantém, né? Não a lógica, o sentido, a utilidade real, né? Eu só qualificaria isso aí, porque não é totalmente arbitrário, totalmente caótico, né? Tem algum, que é o que ele descobre quando ele vai pro meio do mato. Então. Tem alguma função, cumpre alguma função essa regra. Não pode ser seguida literalmente, porque é isso. Aí se você segue o negócio ao pé da letra, você vive nesse mundo bizarro, sem emoção e frio e literal, né? Mas também não é como, ah, vamos abandonar tudo e vamos fazer o contrário, porque aí o contrário é bizarro e é totalitário e violento do mesmo jeito. Eu acho que ele percebe também, né, o que é que tem de alguns benefícios dessas regras, né, quando ele sai do hotel. É o jabuti não sobe em árvore, né? Jabuti não sobe em árvore, não tem uma expressão dessa, eu inventei também. Toda expressão que eu falo, vocês falam que não existe. Né? Se o jabuti tá lá, alguém colocou lá, né. Então, assim, ninguém criou essas regras do nada, criou-se por algum motivo, né. Pessoas não cagam a mesa porque, né, Tem um motivo para isso. Bosta é um pouquinho mais sanitariamente perigoso do que comer um frango frito. Então, só para fazer uma... Um apelo à sensatez. Isso. Mas, por exemplo, acaba em fracasso, né? Assim, essa tentativa dele de utilizar um pouco também as regras do que ele aprendeu no hotel, porque ele realmente faz questão que eles tenham a mesma característica em comum. Né? Ele está seguindo as mesmas regras que o hotel impunha, né? E aí, mas acaba mal, acaba assim, ou não, né? O Gustavo, ele deu uma interpretação muito interessante, né? Eu achei que ele simplesmente foi cagão, pusilânime e foi embora, né? E foi egoísta, como todos os personagens do filme são egoístas. Mas o Gustavo não, ele falou, por que que eu tenho que ser cego? Talvez ele volte à mesa e talvez ele realmente venha propor a ela que uma relação desigual. Ah, você é cega e eu não sou, mas tudo bem. Qual o problema? É só uma convenção. Mas eu fico pensando assim, por isso que eu fiz a pergunta no início do podcast, né? Será que o tema principal não é esse, né? Se é possível buscar o amor, por que que ser casado ou tá amando alguém, ser correspondido, por que que isso é melhor do que tá sozinho? Será que isso não é mera convenção? Será que isso também não é arbitrário? Esse pensamento que se instalou? Às vezes você precisa de alguém para passar o creme nas suas costas, né, pô? Ou cuidar da sua cova, né, quando você for morrer. Cuidar da maneira, né, alguém precisa estar lá para te ajudar quando você ficar velhinho. Você precisa perpetuar a espécie, não sei o quê. Tem tantos os vários comandos que tem que você pode perguntar por que eu sou obrigado a fazer isso? Por que não fazer isso? Talvez eu possa não fazer essas coisas. É um exercício psicanalítico bom, inclusive, terapêutico. Né? Você perguntar por que eu tenho que fazer isso? Eu posso não fazer isso. Esse é o esquema. Você pode não achar ruim, mas você tem que aceitar que não vai ter ninguém para passar o creme nas suas... É isso. Você não pode querer estar sozinho e querer... Passa, essa eu acho também é a mensagem do filme, né? Sempre tem uma miopia aí no meio do negócio, um lisp, uma quitolada. Sempre tem alguma coisa que você vai ter que aceitar. Quitolada. Nariz sangrento, né? Um nariz sangrento e tal. Você vai ter que aceitar alguma... Perder alguma coisa, né? Você vai ter que perder alguma coisa pra isso. Agora, você pode entender que vale a pena isso que você vai perder. Porque você ganha outros, naturalmente. Você pode se masturbar atrás da árvore, né? E ninguém vai botar sua mão na torradeira depois. Então, assim, tem... Que maluco ele criar isso. Ele criar isso, né? De que você não pode se masturbar, porque senão você vai até o fim. E a mulher, ela faz um lap dance em você. E vai embora, e te deixa de blue balls. Porque você vai ficar mais estimulado, vai procurar mais. E o cara diz, pô, isso aqui é uma sacanagem, isso aqui tá errado, né? Ele mesmo fala assim, isso aqui é absurdo, isso é crueldade. Lorgos Lanthimos, acho que só você conseguiu pensar isso. Ninguém pensa, nossa, eu achei fantástico. É, mas são duas coisas que ele faz bem, né? Assim, com a coisa do sexo e da violência também. Essa coisa de ser literal fica estranho, né? Você fica pensando assim, tipo, é meio mundo bizarro, assim, né? O Attenberg tem um pouco isso com relação a sexo e morte também. Tratar de uma maneira tão literal e fria e não emocional que você também fica estranhando, assim, parece outro planeta. Eu acho que ele não quer. Eu vi um ensaio sobre esse filme, né? Um vídeo ensaio. O cara, ele tenta interpretar isso como se fosse, como se o Lanthimos estivesse querendo que economizar a energia do espectador. Eu quero que o espectador se foque só nesses pontos. Eu não quero que ele perca tempo pensando em outras coisas. Eu não quero que ele veja coisas que não são importantes. Esse mundo dessa forma, né, não emocional, frio, né, e artificial, ele ajuda o nosso foco, o foco do espectador ficar nas relações, naquele mundo, né? E aí sim, aí você pode pensar e discutir e fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Discutindo sobre o filme, que é o que eu acho que é o propósito dele, de fato. É aquela técnica do teatro bretiano, justamente, você criar esse distanciamento, assim. Você começa a falar assim, ó, essa história aqui é legal, bonitinha, mas não é tão importante quanto as ideias que eu estou tentando passar através dessa história. Querendo mostrar aqui a sociedade, como é que ela é, como é que ela não é, né, como é que ela poderia ser. Então, isso que é importante. Agora, o personagem tal, se ele ama, se convence no amor dele ou não, isso é irrelevante. É irrelevante, exatamente. Totalmente irrelevante. E tem os doutores de literatura que dizem que a grande literatura é assim. A grande literatura é a literatura que você não precisa prestar atenção, não é para você prestar atenção no roteiro, nos plot points, sabe? A historinha é a mesma há milênios. Sabe, a estrutura da história é igual. Homem contra homem, homem contra natureza, homem contra destino. Milhares de anos. Jornada do herói, tudo igual. Não importa a história. Sabe? O que importa é a forma que a história é contada. Aí que entra a grande literatura, o estilo, o cinema. Então. Vocês acham que existem, que se a gente, por exemplo, eu quero fugir. Agora eu quero fugir de todas as convenções sociais, da arbitrariedade, né, das convenções, de como se relacionar e como iniciar o relacionamento com alguém. E eu quero conhecer uma mulher que a minha relação com ela se inicie de forma completamente espontânea e natural. É possível isso? Vocês acham? O amor começa assim. O amor começa... eu não preciso buscar. Eu vou tentar uma forma anti-aplicativo. Existe isso? Eu acho que não. Eu acho que o Gustavo, ele meio que já respondeu isso quando ele falou que mesmo saindo... o filme, ele mostra isso de uma forma bem literal, né? Assim, porque ele sai do hotel e ele vai pra floresta, assim. Ou seja, ele sai, né? Se interpretar isso alegoricamente, né? Ele sai do mundo da cultura e ele vai ou volta, né? Pro mundo da natureza, né? Onde estão, inclusive, várias... Os solteiros, né? Os loners, os solitários, né? E aquelas pessoas que falharam, né? Ao encontrar um parceiro ou uma parceira, né? Que foram transformados em animais, né? Então lá, né? Você tá lá na floresta, tem um camelo, tem um flamingo, tem uma porrada de coelho. Nunca vi tanto coelho em nenhum filme quanto nesse. Que fetiche com coelho. Pois é, então ele sai do mundo da cultura, vai pro mundo da natureza, mas essas regras não abandonam ele. Porque ele ainda fica querendo procurar, por exemplo, assim, uma pessoa. Quer dizer, ele nem fica querendo procurar, mas assim, quando ele encontra uma pessoa, que é quando ele se apaixona por alguém, quando ele se interessa por alguém, que é Rachel Weisz, ele ainda tá submetido àquelas regras. Poxa, não, mas tá, eu me apaixonei por ela, mas pra que a gente tenha uma relação que dê certo, minimamente, a gente ainda tem que ter essa característica em comum. Ou seja, essas regras ainda estão presentes nele. Mesmo ele no mundo, na natureza. Mesmo ele geograficamente, inclusive, longe do universo onde se estabelecem essas convenções sociais, ele internalizou isso. Ele carrega isso dentro dele. Então, sendo um pouco pessimista, talvez, assim, eu acho que não é possível. Se encontrar alguém assim, olhou e ela te olhou e vocês se acharam atraentes, você começa uma relação sem saber nada sobre a pessoa. Você sempre vai saber, porque você vai saber sobre a outra pessoa. Porque não existe relacionamento a dois, né? Todo relacionamento é, no mínimo, a seis, né? Porque é você, seu eu ideal, a mulher ideal. Ela, o eu ideal dela e o homem ideal dela. Então, todo relacionamento já começa a seis. Quando você olha para ela, naturalmente você já tá respondendo a uma pergunta que ela lhe faz você obviamente, conscientemente, você nem sabe o que é que ela tá perguntando, mas você já tá respondendo. Porque ela imediatamente já projetou o homem ideal em você, já projetou a mulher ideal do lado de fora assistindo, você imediatamente já se projetou o seu eu ideal e já projetou a mulher ideal, e vocês dois já estão respondendo isso. É, o que o filme faz que eu acho interessante é que ele simplifica isso no negócio da miopia, da manquitolância, do nariz sangrando. Ele transforma isso numa coisa objetiva, né? Isso aqui que é divertido. Mas, na verdade, se você substitui o nariz sangrando, não sei o quê, por todas essas questões analíticas profundas de eu ideal e do que você espera, do que é que homem você tem que ser numa relação, que mulher você precisa numa relação, e por outro lado, ou que homem, enfim, se você for gay. Cada um tá, tem essas duas figuras, no mínimo, assistindo aí, né? Você tá sempre se colocando triangulado entre a sua versão ideal, que você nunca vai alcançar a ser, a versão ideal da mulher, que ela nunca vai alcançar a ser, e a mulher real que tá na sua frente, e o seu relacionamento é um jogo de tentar responder às faltas dessa combinação aí. Mas óbvio que existe uma espontaneidade com relação ao que existe no filme, é óbvio que pode ser muito mais espontâneo, né? Você não precisa, né? Se você relacionar agora, como tu falou, eu só vou me relacionar com mulheres que gostem de cinema de tal tipo. Eu só vou me relacionar com quem goste de não sei o que. Minha mulher por muito tempo foi vegana praticamente, eu adoro carne. Eu teria excluído ela da minha lista de relações porque, né, ela tem um gosto musical, algumas coisas ele tem em comum, outros não. Não é isso, né, que é o principal. Mas não quer dizer que não tenha nenhuma amarra inconsciente minha que deixa menos espontâneo. Com certeza tem. Com certeza ela responde coisas inconscientes minhas e eu respondo coisas inconscientes dela que não são tão espontâneas quanto a gente gostaria que fosse. Mas funciona. Depende de como você estabelece aquela ou aquelas que são as suas defining characteristics, né? Assim, eu acho interessante o Diego, né? Porque eu conheço o Diego, né? Ele fala assim, uma mulher que gosta de cinema, assim, porque gostar de cinema é uma defining characteristic sua, né? Então, tá vendo? A gente não consegue escapar disso, né? A gente procura aquilo que a gente internalizou. A gente estabelece as regras da nossa procura em função daquilo que a gente internalizou, das regras que a gente internalizou. Então, realmente faz todo sentido, sabe? Você gosta de cinema, você vai achar alguém que gosta de cinema. Isso é uma defining characteristic meio que no sentido do filme, né? Assim, meio simplificado, entendeu? Eu acho que na vida real, tem gente que faz isso, né? Esse negócio do aplicativo é um pouco isso, né? Você tenta transformar, listar suas defining characteristics como se fosse isso. Mas isso não é a defining characteristic. É, tudo é filtro, né? Filtro isso, de interesses. Exatamente. Que uma coisa que dê pra fazer uma tag, né? Tag. Amo cinema, amo cachorro, amo não sei o quê. Aí você já corta um monte de gente que não inseriu a mesma sua e umas que você inseriu já coloca e pode... E talvez as que não botaram estaria alguma que se interessasse lá, mas você nunca nem vai ficar sabendo. Porque você media tudo pelo interesse cultural. Sendo, né, que essa não é a sua defining characteristic. É tão ridículo quanto esse negócio deles de ficar procurando se a mulher é míope ou não é, entendeu? É tipo, pra gente que tá vendo de fora, tipo, que ridículo, pô. O que é que tem a ver se a mulher é míope ou não? Tá lá, você gosta dela, fica com ela. E tem que checar se o cara que tá dando em cima nela, ele é míope também ou não, e ver, obrigar se tem a lente de contato ou não. Exatamente, porque é isso, na prática, a gente tem as defining characteristics, né, se a gente for usar essa expressão. Mas elas são outra coisa, né, não é nada tão objetivo e óbvio. O filme transforma numa coisa objetiva e óbvio, e é por isso que é um bom filme, né, uma sátira e uma metáfora e tal, que funciona bem. Na vida real, as nossas defining characteristics são muito mais profundas, né? São muito mais de dependência sentimental, muito mais profunda, muito mais arraigada, com o tipo de relacionamento que a gente tem que ter, que tipo de posição que a pessoa com a qual a gente se relaciona tem que assumir, o tipo de posição que você quer assumir com relação a outra pessoa. Eu quero ser eu preciso ser o provedor, eu preciso ser o provido, eu preciso ser o superior, eu preciso ser inferior, esse tipo de posicionamento psicológico. E o problema é que é muito inconsciente também, né? É um grande problema disso aí, é que é inconsciente em grande parte, né? Você não é, você nem sabe quais são essas suas grandes características, né? Esse negócio do provedor, você falou, no filme tem, né? Ele começa a relação com a Rachel Weisz sendo o provedor dela, né? Do coelho, né? Da comida. Exatamente. E ele briga quando ela aceita coelho de outro cara, né? Não, eu que sou o provedor, né? Você não pode aceitar o coelho de outras pessoas e tal. Mas as pessoas estão cada vez mais operando assim. Tipo assim, no perfil, se o cara tá usando sapatênis, camisa, Lacoste, com suéter amarelo assim, ele é uma pessoa, né? Ele é um tipo de homem, né? Mas se ele estiver usando uma calça xadrez e tênis velho, furado, sabe? e tivesse todo tatuado com bigode, ele é outro tipo de pessoa, né? Se ele dizer que é fluido... Até a sua orientação sexual hoje em dia, né? Se você é hétero, se é homo, se é fluido, né? O fluido hoje em dia ganhou status, por exemplo, para certos círculos, né? Então tudo... A gente tá operando assim, né? Cada vez ficando mais arbitrário. Talvez seja isso que ele, Lantimos está falando. Mas o inconsciente não deixa de existir, né? Então, no fundo, o que as pessoas percebem é isso, que a quantidade de falso positivo e falso negativo no meio desse mundo aí... Porque esse tipo de mundo beneficia o canalha, né? Ou a canalha. Porque é muito mais fácil você fingir. Tu consegue fazer, se tu entrar num aplicativo desse, eu imagino que você consegue fazer um perfil de um cara alternativo ou de um cara conservador. Muito fácil, é isso. Se eu quero me vender para as meninas conservadoras, eu vou lá e boto um sapatênis, a camisa do Brasil e uhul. Se eu quero ser alterna, eu deixo um bigodinho ridículo com... Mostrou uma tatuagem. Isso. Então, isso é só o mise-en-scène, né? Mas, no fundo, eu posso ser... Pode ser um psicopata em qualquer uma das duas posições. Que vai matar o cachorro do outro no chute, né? É, nem fala dessa cena. Que essa cena aí, putz grila, quase que eu desisto do filme. Que era o irmão dele, inclusive. Eu acho que foi... Primeira vez que eu vi o filme, acho que foi a cena que eu desisti. Foi essa ou foi a da Mulher do Biscoito, né? Gritando no chão, né? É a primeira vez que eu vi. Eu achei que só ia ficar pior o filme, então. Mas... Era uma época ruim da minha vida. É só melhor, eles cegam a mulher, né? Eles enterram o outro vivo lá. Só melhor. E o plot point do grupo de loners ser rebelde, né? E fazer esse tipo de invasão, de ataque ao hotel. Uma guerrilha. Entenderam essa função, dessa guerrilha no filme? Eu não entendi muito bem, não. Tipo, pra mostrar que as relações de poder também são aleatórias e quem detém poder também é corrupto, né? Por exemplo, o próprio Igor mencionou, né? Ah, eu sou o único solteiro, meus amigos estão casados, não sei o quê. Tem essa divergência entre os grupos, né? Nesse sentido, né? Eles são parte do grande sistema, mas eles estão em disputa entre eles, né? O seu amigo casado, o seu amigo solteiro, seu amigo que tem filho, seu amigo que não tem filho. Começa a virar umas tribos, assim, né? Então, por isso que eu acho que eles estão... Os do hotel vão lá caçar eles também, né? Não é só a guerrilha que ataca, né? Eles são inimigos, né? O pessoal que quer relacionamento e o pessoal que não quer. Mas a guerrilha também tem o objetivo de provar que o amor é uma mentira, né? Porque eles precisam acreditar nisso. Né? Porque eles não matam a galera, né? Ele faz o tenor lá, figurão, atirar na esposa sem bala, né? Muito boa. Tipo, pra mostrar que, tipo, você tá vendo que ele não... Aquela cena dos dois cantando é maravilhosa. A cena dos dois cantando. Nossa. Muito boa. Uma festa no Brasil dos anos 90, assim, 80. Igual os canastrão, o cara cantando, fazendo aquele... E é o que juntou os dois, né? Que os dois têm uma boa voz. Nenhum dos dois tem realmente uma boa voz, né? Mas é isso, o pessoal rebelde da floresta precisa provar que o amor não existe. Eles precisam dessa certeza, né? Pra organizar. Eles não, né? A líder psicopata lá. Tanto é que quando eles fazem que o marido atire, entre aspas, a pistola, o Yorgos corta pra cara da Lacey Doose e fica uns 10 segundos dela fazendo um sorriso de: tá vendo, filha da puta? Vocês são que nem a gente. Exato, exato. É um tipo de propaganda subversiva, né? É como se eles estivessem fazendo uma espécie de propaganda subversiva, sabe? Tipo, ó, a gente vai mostrar pra você a hipocrisia desse sistema de regras, né? Que vocês julgam tão importantes e que vocês pretendem universalizar, sabe? Tudo isso é falso, isso é construído em mentiras, em base de mentiras. Na realidade, ninguém se ama de verdade. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? É uma versão pessimista. Acho que tem pessoas que conseguem, de fato, chegar lá. Por um tempo, né? Porque dura pouco, né? Não dura pra sempre, como as pessoas querem saber. Isso eu acho uma convenção, né? De que dura pra sempre. Inclusive, a pessoa com que você tá casada há 40 anos não é a mesma com quem você se casou, né? Você tá casado com outra pessoa, praticamente. Ela também. Sou um casal novo. Mas por que que não é amor, né? Isso é que eu acho que é a infantilidade do grupo da floresta. Eu, entre os dois grupos, eu torço pelo hotel. Porque eu acho o grupo da floresta... Primeiro que aquela Lea Seydoux é psicopata, deu ódio, ainda bem, adorei o final dela. Eu tenho pavor de esses líderes de seita, de não sei o quê, que só faz... Não se arrisca em nada, só arrisca os outros. É muito conveniente, assim. E é uma infantilidade, entendeu? Porque óbvio que não existe esse amor ultra utópico e perfeito e maravilhoso. Todo mundo sabe disso. Ninguém está acreditando que existe esse amor. Mas não quer dizer que não seja um amor, entendeu? Não quer dizer que, mesmo ele que tenha atirado nela, assim, não quer dizer que não era amor porque ele, no fim das contas, preferiu matar ela do que se matar, entendeu? Por que não é? Por que não poderia ser, entendeu? Por que é que o nariz sangrando lá do cara de mentira, né? O cara batendo a cabeça na parede pra sangrar o nariz pra ficar com a mulher. Por que é que isso não é amor também? Aliás, é o segundo filme que a gente fala que uma pessoa bate a cabeça no nariz, bate o nariz numa pia de propósito, né? Titane também, né? Mas eu concordo com você, Gustavo. Eu acho que tem amores e amores. E eu acho que uma característica comum entre pessoas que se amam é você realmente... O que ele mostra no filme é que isso nunca acontece, né? Que você realmente nunca coloca outra pessoa em primeiro lugar. Que você tá sempre pensando mais em si mesmo em primeiro lugar, né? É a cena do tiro e esse próprio traço da personalidade da líder de culto, da Leia Seydoux, né? De que nunca se coloca, né? Coloca lá a camareira na frente, né? Aquela cena, exatamente, né? Que é esfaqueada, né? Quem vai ser esfaqueada vai ser essa aqui. Eu concordo com você, mas tem relações que realmente um quer o bem do outro, né? Acho que, no fundo, é isso. Querer que o outro seja feliz também. Querer o bem da outra pessoa. Sim, mas isso é uma forma de amor, não é a única, entendeu? Tem outras formas de... Não, acho que é uma forma importante, né? Se você não quer nem o bem do outro, é meio difícil você... Eu acho é muito cético, é muito pessimista, é muito amargo você falar que isso não existe, sabe? Existe, claro que existe. Acho que mesmo casais que depois se separam, eles querem que o outro seja feliz, querem que o outro se dê bem. Eu acho muito cético e amargo você falar que isso nunca vai acontecer, que todo mundo tá se fudendo pro outro... E todo mundo é egoísta mesmo, em canalha. Mas será que a visão dele é essa? Eu não achei tanto isso, não. Ah, foda-se, eu sou amargo. Eu sou monstro da galera. Pronto, falei. É isso aí. Não existe não, Diego. Existe não. Existe não. Você vai ser seu animal quando você vai ser transformado numa ostra. Eu quero ser uma lhama. Uma lhama? Uma lhama. Você quer poder cuspir na cara dos outros? Exatamente, exatamente. Não, tô brincando, mas assim, eu acho... Agora uma questão importante. Eu acho que o que eles querem mostrar, na verdade, é que a gente tá saindo do filme, né, e fazendo uma generalização, né, pensando aqui na vida fora do filme, mas eu acho que esse amor que é mostrado no filme, o objetivo do Grupo da Floresta é mostrar que esse amor, da forma como ele é configurado no filme, esse amor não existe, de fato. Porque se você vive num mundo em que você tem que achar alguém, porque senão vão te transformar numa lagosta, cara, agarre-se a primeira pessoa que tá do seu lado. Independentemente de você gostar realmente dela ou não. Isso é secundário. Eu não quero virar uma lagosta. Meu Deus do céu, então vem aqui. Mas você me ama. Te amo, nossa, amo. Total, sim. Faço qualquer coisa pra não virar, sei lá, um dromedário no meio da floresta. Esse amor realmente é um amor altamente egoísta. Mas aí, claro, é o que o Gustavo falou, assim, sabe? Na vida fora do filme, sabe? Existem outras possíveis configurações de amor, mas isso não é mostrado no filme. Então, eu acho que o filme, ele trabalha com uma versão do amor. E eu acho que a sátira vale pra isso também, né? Porque na nossa cultura, a gente trabalha apenas com uma versão do amor, sabe? O amor romântico, esse amor que o Diego falou, sabe? Cheio dessas regras e convenções. Ah, que seja eterno enquanto dure. Essa versão, inclusive, a gente tá vivendo um momento cultural em que, sabe, essa versão do amor, ela tá sendo altamente problematizada por vários grupos. Justamente porque há elementos, sabe, há elementos sociais, há elementos econômicos, há elementos históricos, há elementos arbitrários, há elementos de tradição, sabe, nessa versão do amor que a gente vive contemporaneamente. E o que a gente não falou ainda, que você tá falando, Igor, complementando, que a gente, claro, né, quatro homens aqui, é que as mulheres, elas sofrem muito mais pressão do que nós pra seguir essas regras, pra encontrar um casal, pra ser casada, pra ser mãe, pra ser esposa. A solteirona ainda é uma figura da qual as pessoas têm muito medo de tornar-se, especialmente as mulheres. É um papel social que é visto ainda como algo totalmente não desejável, assim, sabe? Dito que a gente está vivendo uma época, assim, relativamente bem esclarecida em relação a isso, mas ainda assim isso está no nosso imaginário, sabe? Tipo, ah, ficou pra titia, ah, é a solteirona da família, sabe? Isso é horrível, assim. É uma mulher de 40 anos, 45 anos, e você... Ah, eu sou solteira ainda, né? Ainda não me casei, não tenho filho. Você já pensa, né? Você já tem várias preconcepções que surgem na cabeça, sem querer, né? Por que será, né? Mas aí, graças a um filme como esse, é justamente você parar pra se perguntar, assim, sabe? O que é de tão horrível nisso? Sabe? Qual é o problema dele? Qual é o problema disso? Sabe? Por que que isso é visto como sendo uma coisa tão horrível? Qual é o primeiro animal que surge na sua cabeça? Qual animal que você gostaria de ser agora, Felipe? Ah, dos anos pra cá, eu acho que gatos, né? Eu comecei a ver como eles vivem. Se eu tivesse que escolher, no final dos 45 dias, virar um bicho, eu viraria um gato de boa, assim, tranquilamente. Gustavo? Eu sempre achei que eu ia querer ser um bicho do mar, né? Porque eu gosto de água e tal. Mas aí pensa, tipo, o primeiro que veio na cabeça foi uma vaca. A vaca já atingiu... É o único bicho que atingiu a iluminação, é a vaca. Eu queria ser um gorila. Tu que escolheu a coisa mais parecida com um ser humano possível, pô. A chance que tu tem de não ser humano, tu vai querer ser guri. É, pois é. Eu acho espetacular. Morar na floresta e tá lá, em bando, né? E pulando de árvore em árvore, né? Trepando pra caralho, filhos. Que certo? Gorila é esse que pula de árvore em árvore? Pô? Tipo, é o gorila. Foi um baobá, é. É, isso é uma árvore. Derrubando a árvore lá, tentando subir. Primeiro bicho que me passou aqui pela cabeça, eu queria ser um peixe vela. O que é um peixe vela? Acho que é sailfish. É, peixe vela. Sailfish, exatamente. É sailfish em inglês, é sailfish. Ah, é vela de barco, né? É, não peixe vela. Assim, botar fogo no peixe. Eu achei que era porque tu era o único amigo solteiro ainda. Eu achei que era uma referência. E segurando vela. Então, pessoal, espero que tenham se divertido. Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Como sempre, a discussão foi ótima, né? Sobre esse filme O Lagosta, da Lobster, né? Acho que a gente pode, quem sabe um dia, fazer outro filme dele, esse grande diretor grego, Yorgos Lanthimos, que cria realmente mundos à parte. É raro um diretor assim, raro um artista assim, né? Conseguir fazer isso tão bem quanto ele faz. É, quero me despedir aqui dos meus grandes companheiros. Me diverti muito hoje, adorei encontrá-los. Grande Igor de Campos. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, gente. Obrigado por ter escutado a gente. Tomara que vocês assistam esse filme de novo, ou então assistam pela primeira vez e gostem muito. E até a próxima conversa. Grande Felipe, obrigado por voltar. Foi ótimo, valeu, tô de volta. Pena que o André não tava aí. Vamos ver se no próximo tá a trupe toda completa aí. Gustavo Leal. Valeu. Até o próximo. Queria agradecer muito a nossa ouvinte Júlia. Valeu muito por essa recomendação. Foi um ótimo episódio. E aproveito para anunciar o próximo filme. Sucesso total de crítica, bilheteria. Maravilhoso. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Everything, Everywhere, All at Once, dos Daniels. São dois diretores com uma maravilhosa, espetacular. Michelle Yeoh, papel da vida dela. Espetáculo de mulher, de atriz. Assista esse filme se não já tiver assistido. É um sucesso. Ótimo. Super divertido. E um abraço a todos. Até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur. Du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.